che gli fai. Preparati pra guerra, o armamento disparo letal de ideias. Esvaziando os caixão preto, os que se foram os algemados nas viaturas. De cara na bacia, os pelos segredos da rua. Cê vê aqui o fim, sempre é inevitável. Migalha desmercado com dois dedos de água potável. E as coroas sofredoras de joelho à procura. Os Nostradamus que preveram os gritos de tortura. Graça, Grajaú, Eugênia, Maria, acabou. Ataque terrorista, paletó de madeira, baú. Lavada ao sangue cuja fonte é Jesus Cristo. Delito e a 286 narra o fim desde o princípio. Os que se forem não completarão o caminho. Salve Nilzinho, Isaac e Marinho. No certo pelo certo vou descer quando as serpentes na encruzilhada acabou. Clic-clac, bum, de repente. Os empresários presos no próprio condomínio. Vazou informação, Frankfurt, Genebra é latrocínio. Quantos se foram? Morrendo na mão dos profetas antes da maioridade. Eu oro a Deus, meu Senhor, seja louvado. Quero os bandidos salvos e não carbonizado. Regenerado, na escolha longe das gavetas. Sem cano, cerrado, sem bala pra explodir cabeça. 2 de novembro, a saudade aperta o peito. Lembrei da troca de tiro na hora do recreio. Varrei os cartuchos de bala nas ruas de terra. Se queres paz, prepara-te pra guerra.